Os olhos do amado estão em todo lugar. Não há escuridão que impeça o teu olhar. Seus olhos como chamas de fogo. Visão da alma pode enxergar, se subir nas alturas ou no profundo mar. Os olhos do amado estão a te olhar. Não há nada em oculto que ele não possa ver. Você é monitorado pelo olhar de Deus. Você pode nele descansar. Os olhos do amado. Do olhar de Deus, o inimigo jamais pode te enganar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E se ele tentar te esconder, os olhos do amado vão achar você. Deixa o olhar penetrante, não tem como escapar. A divisão da alma pode enxergar. Se subir nas alturas ou no profundo mar, os olhos do amado estão. Não há nada em oculto que ele não possa ver. Você é monitorado pelo olhar de Deus. Você pode nele descansar. Os olhos do amado estão a te ver. Oh, aleluia! Os olhos do amado estão sobre a tua vida, querido. Os olhos do amado estão sobre a tua casa, sobre a tua família. Acreditamos nisso, Senhor.